Ela só fecha com cria que tem aval de botar um parafal. Se você é vida louca, ela dá valor, ela dá moral. Papai e mamãe já falou, filha, não se envolve que te faz mal. Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general. DJ Daniel. A novinha pega mais bandido que policial. E todo mundo conhece uma que queima no bigode na cara de mal. Novinha pega mais bandido que policial. Novinha pega mais bandido que policial. Novinha pega mais bandido que policial. E todo mundo conhece uma que queima no bigode na cara de mal. Ela só fecha com os cria que tem aval de portão para falar. Se você é vida louca, ela dá valor, ela dá moral. Papai e mamãe já falou, filha, não se envolve que te faz mal. Mas ela não escutou, tá lá na favela com o general. A novinha pega mais bandido que policial. A novinha pega mais bandido que policial. A novinha pega mais bandido que policial. Todo mundo conhece uma que toma no bigode na cara de mal.